gravar ao vivo na Expo Rio. Aê, DJ Darlan. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz dá um grito. Só pra começar o show. E Gabi Alves, Chef Alves Magazine, Esporte Mania. Todos os fã-clubes presentes aqui pra curtir o show do animal. A evolução chegou. Júnior, representante, o presidente lá da Bacachô, o de Tracuadeu, até presidente de dinheiro, o Maurizinho da Bacachô por ali, ó. Traz a minha taça, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Os vagabundos, a família desdobram. Chover Xandão. Alô, Felipe Nascimento. Fecha o parque que elas ficam loucas. A evolução chegou! Então levanta a mão, vem que tá tudo liberado e eu tô de volta. Meu grande parceiro Adriano Mix! E aí, novinha, a galera do Extreme Digital! O Rubinho, o Safadão! Que já é nossa, vem. Fala, tabaco! A locação traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Suelenzinha, Yuri do Verede, Dami por aqui, Marquinhos Belém, fala Laiane, Leonardo, o Sominho está presente, o Neto Braga já chegou por ali, vamos Neto Braga. Chuta na reta guarda. Olha o Felipe Maurício Miguel. Olha o Diego Lima. Meu parceiro da Dami. Aquele abraço pra você com muito carinho. Obrigado, valeu. Thiago Garcia. Edmarzinho, PSC. Leozinho, Curtizão. A família rouba a cena. Tava no fluxo. Avistei a novinha no grau. E o quê? Sabe o que ela quer? Prão. Ela quer. A evolução chegou. Alô, meu DJ Paulinho do Impala. Quem diria, hein? Quem diria? E o quê? Eu de Camaro dentro da... DJ Neilson, obrigado pela sua presença, pela sua visita, viu? O DJ Neilson consagrado. Juninho. DJ Juninho. Quem diria? Novidades exclusivas do DJ Júnior Soares. Estaria ao lado. Alô, Navarro. A evolução. Essa mina é braba, elas são tudo sem limites. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A lourinha senta naquele pique. A pretinha senta naquele pique. Tudo zima. Equipe rasga dinheiro! Rogério Show! Os nossos piratas do 14 por ali, ó. Fala, Xauã, fala, Vitor, Cajima. Senta. É que extreme digita. E aí, Tabaco? Homem tem moral, garoto. E o olhar dele. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. E o DJ Júnior Soares. Búfalo do Marajó. A evolução chegou. Bora curtir, senhor! Agora eu quero aquele grito ensurdecedor só das mulheres solteiras. Agora eu quero ouvir o grito só dos homens que não traem mãe do Rio. Filha, você vai pra onde, filha? Eu vou curtir o show do Búfalo do Marajó, é verdade, Lulê? Aí a sua mãe disse, você vai pro show de quem, filha? A evolução chegou, chegou. Juízo. Taca aqui do louco, tá presente com a gente? Pelo amor de Deus. Chapri você chegar em casa, e o garçom e ô mãe de Castanhal, né? Fui pro show do Safadão e foi lá que eu aprendi a tomar juízo, mãe. Safadão me ensinou a nunca mais perder o meu juízo. Bora, Gustin, vai! Aí se ela disser, e como é que foi, filha? Aí eu vou te ensinar agora. Atenção, mulherada, coloca a mão em cima pra enxergar o tanto de mulher que tem nessa festa. Márcio Promoter, um abraço, agora meu Márcio. Põe as duas na cabeça, segura bem e faz assim, ó. Olha a novinha, vai no chão, novinha, vai no chão. Assim você não perde juízo. Vai, segura. Vai no chão, novinha, vai no chão, novinha, vai no chão, chão. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Mãe também às vezes perde o juízo, viu? Para, Gustinho, vai. É. Aí você ainda diz, mas mãe, a diferença do show do Safadão é o seguinte, ó. Se eu quero poesia, eu escuto. Escuto de Japão, os caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar. Ô Salvador, ô Salvador. Olha a novinha, vai. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz. E vai descer. Os vagabundos de luxo. Devagarinho, vai. Os bonequinhos das terças, macaquinho da Tandarlene. Menina. Hércules de Bregueço, Romário, Arthur, Andrezinho, o Felipe, o Rafinha, da carreta, no show! Galera de Santa Isabel, dia 21 é nossa parada, todo mundo rompendo fronteiras, lá no show do Animal, no Jurunês. A galera do Rei da Cesta Básica de Mãe do Rio, Beto Piauí e as suas moças Jaqueline, o Fernando Pedro, o empresário Nilson Mano, lá do Shopping de São Miguel. Eu quero é curtir, eu quero é beijar no show do Safadão. Vai no chão, vinha, vai. Novinha, vai no chão. Já vai lá na Guarabara. E quem gostou? Bora curtir, ó! Quem tá apaixonado, coloca a mãozinha no alto, vá! O rei das piscinas. Mas que cara de pau a sua, me ligar de madrugada. Depois de tudo que me fez, DJ, não dá pra acreditar. De Robert, Pinga, Pink e a Bacila, Leozinho do Detran, de Capitão Bom. Que lembra dos lugares mensagens que eu deixei de ir por causa de você. Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo. Alô, Pigarô de Bichuda! Perdeu seu time. Quer me encontrar, vai na balada, pai. Pra mim, com o stop derramando. Whisky, vodka, xandó. Perdeu seu time. Churrasco do R. Sagrado de mãe do Rio. Passa o leis, né, Juninho? O Lemanino e o Erlen Pop já tá presente com a gente. Ele é a primeira dama. Bora, Marquinho e Belém. Laiane e Yuri do Verde Leonan. Suelenzinha, Fabrício Pinheiro pra cima. Mas cara de pau azul. Prefeito Badel! Dia 3 de dezembro, viu, gente? O Búfalo no pré-aniversário de Pixuna do Pará! Eu deixei de ir por causa de você. Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou. E a primeira dama, Jarlene Lima, tá em pé! Perdeu seu time. E o quê? Quer me contar, vai na balada Prime. Com uma stop derrubando. Whisky, São Miguel! 100%, garoto! Joga a mãozinha! Eu abro a porta e puxo a cadeira do Jean. A luz de velas pra elas. Marcos Beltrão flores e a Nilva Beltrão. Gatão, meu... Léo da Mangueira tá pra gente falar. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Seu beijo, trato todas iguais. Esse é meu defeito. E eu tô! Tô namorando todo mundo. Tô 99%. Meu parceiro Rodrigo da NN Shintori está ali, ó. Aquele... Valeu, Rodrigo! Meu parceiro Fernando da GBS, né? Sempre, sempre! Tá aqui com a gente, né, Fernando? Vagabundo, parceiro! Tá chegando o gol, moleque doido, meu irmão! E aí? Abra a porta, puxa! A luz de vela! Polisson! Vamos dar piroca! Águia Costa! Tá super, né? Os primos! Lá do conselho! Vida Louca 360 do Santo Antônio! O Ari do Eventos, Jonathan Promoter e o Neguinho da Carreta, Xodalzão de Caparé. Alô, Felipe Nascimento! Esse seu cabelinho arrumado não me engana. Aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99%. Mas aquele 1% é vagabundo. Passou, Bira. Olha o animal. Quem gostou do mais barulho é a evolução. Bora cultivar. Joga a mãozinha, mãozinha, mãozinha. We'll be right back. Chororó. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, né, Chororó. Especialmente pro primo gordo. Parceirinho Dresdé, Igor, o Alexandre, tá todo mundo! Quando o Darlan mandar, menina, você desce, desce ou desce. Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece, esquece. Mas quando o Darlan mandar, menina, você desce. Alô, Felipe! Desce, concentra na batida, o resto tu esquece, esquece, esquece. Bora virar mais uma! Sincero, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, gira o lacinho, gira tudo, vai, vai. Especial pros meus parceiros, Top DJ André, lá do Fluminense, Alck Silva, o DJ Milk do Cyborg. Eu vou mesmo endoidar, ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Parceiro Chaguinha, Adriano Deck Extreme. Teu homem, confesso todo dia e te penso. Deck Extreme, salde, manda e mãe do Rio. Esse coração bate no peito, salto, salto. Extreme digital, né, Adriano? Charlinhos de Fernandes Belo. Tá curtindo o coladinho, né? Alô, Valdete Júnior. Porque tu és o meu vício. O Thelbertin! Alô, Potinho! Pra cima, Adriano! Banda AR-15 disparando sucesso! AR-15! Joga a mãozinha, mano! Pois a mulher que eu sempre desejei. Parceiro Davi! E contigo eu sei que posso confiar. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não. Os aliados! Lá do Vila! Michel, bebê Flávio! Paulinho Chedê! O Paulinho de São Miguel, garoto, obrigado! Minha rainha! Joga, joga, joga, joga! Joga a mãozinha pra cima, bora curtir! Alô, Carlito! Luxuosa Prime e o seu mano Ro. Joga, joga a mãozinha pra cima, vai na tremidinha. Eu me escondo. registrar a presença do meu grande parceiro da Tab do Poço, tá ali, pra ser ginória. O Levi, fala Levi! Meu parceiro Chororó, dia 9 é vós lá, o aniversário da pra casa. Pode crer, o Chororó, Diritu e Atari com a gente. Serei! Eu queria tirar você da minha. Nilson Bala, Neto Manela, Rogério Jô, lá do Mini Jô, os manos! Francisco, Danilo Digital, Henrique e o Danilo 2, tá ali ó. Ele chama por você. E a Pati do 40. Obrigado, viu, Pati? Dimson, da Pop Mal Falada. E a primeira dama, Raquel. Top! E de André, o Alck Silva. Meu grande parceiro, Milk do Ciborgue. Aquele abraço, meu parceiro. Valeu! Já sei, são mentiras, o seu teatro. Lá do 14, Elisão Miguel, da Dabi do Posto, Jacob, Toca Bael, sempre o Gabriel, lá da Pop, rompendo fronteiras, DJ Juninho Consagrado, DJ Jefferson Muralinho. É uma atrás da outra. Da Choca Bonito. Obrigado, viu, Lucas? Valeu! Amor, e aí, Neto Braga? Tem coisas que não foram feitas pra entender. Galera do Mini Shopping de São Miguel do Guamá, empresário Nilson Mala. Um abraço, obrigado, viu? Parece até ponto de fadas, eu e você. Joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é do Corinthians? Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga, joga, joga, joga, joga. E quem sabe canta assim comigo. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Sabinha profissional, ela fica gostosa demais. Alô, Melly. Na hora da... E aí, humildes, Juni das Loucas, o Jope, dos Humildes e a Jennifer, o Peixeiro, o Barão, o Tafiel, Super Fuga, a evolução, né, PG? É uma atrás da outra. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você... Bruno Taxista, alô, Fernando! Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha... Alô, Cancan! Está ali, Berezes. Valeu. Os mafiosos aí vão. Passo lei. Só que você não deu valor. Corta o Superfuga do Badala, Rogério Show, alô Rogério! O DJ P1 do LB Pandora! O Márcio tá ali, o Luanzinho, o Manissoma de Mãe do Rio, está presente aqui com a gente na exposição. Pra cima! Não te mete, sai da frente, que a nega tá sem freio. Ela vem toda poderosa, ela é puro desejo. Búfalo do Marajó. Avisar o quê? Que ele vai te chifar. Joga a mãozinha pra cima e dá ali uma chifada. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim, dois e quinze, vai empurrar. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga. Esse é o clima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, búfalo do Marajó, ostentando pras meninas. É a evolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal, tem garrafa de tequila. Bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, dando a melhor. Josias Rafael, também o Léo Marajó. Joga a mão pra cima, pra cima. Quem é sincero, dá-lhe o grito. Alguém do Remo aí, tem? Se tiver alguém do Paysandu, dá um grito bem alto aí. Obrigado, meu prefeito Badel, Companhia de Rodeio Italo Todd, Grupo Espacio, Gabi Alves, F. Alves Magazine, Esporte Mania, são os apoiadores deste evento maravilhoso. Bora curtir, vó! Want to see? How can I be what you want to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how what you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Bora cultivar! Rafael, Gordo Michel, Natan e a galera de Tomé Açu, galera da GBS Net, valeu! Alô Camila, lá do bar do Tio Bê! Ela tremidinha, tremidinha, tremidinha! Escuta aí, Rafael! DJ Darlan já tá tocando! Sua marquinha sensação, olé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão. E Gabriel! Patrão, está Linguiça, Romero Frudeiras, Gabriel da Pó. O DJ Linguiça tá ali com a gente. Alô, Bigarocinho! Você, meu Rig! Alô, Paulinho do Impala! Frudeiras. Obrigado, viu, Lincoln? Valeu, garoto! Alex dos moleques do conselho! Já tá me tirando! Galera da moto de seu Big Super Fuga! Marcos Beltrão! Rogério Show! Forte lá, né? Arranche turbina! Felipe Nascimento, que veio Romero Fronteiras de Bragas! Alô, Fabrício Pinheiro! SPM Productions. Cheiro Barão, um Davi ao Super Fuga. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se pegar. Búfalo, búfalo. Eu sempre treinei meu. Empresário, abra o mixer. De olhar. Paulinho Gene. O arrojado do povão, o presidente do sindicato dos produtores rurais de Mãe do Rio. Valeu, arrojado! Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e amo você. A galera que não para de ligar. E a nós? À noite. Bora, Ruivinho! Grande cara, minha gata. Dieguinho, Dieguinho. Ouviu falar do que falo do Marajó. E joga a mãozinha, só quem sabe, você sabe. Sem ver. No badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz um chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. No badalação ela beber. Gente, Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz um chifrinho, um amor que eu na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Alô, Rodrigo! Chaguinho! Bora virar, bora virar pra você lembrar! que eu não fui perfeito. E mais, Rodrigo, o Danilo Digidões, o Júnior Next Serve Digital, ao lado do Adriano. Valeu, Adriano, vem ser, vem ser. Para primo gordo. Do show do animal, estava no Cangalha comemorando o aniversário do Darlana. Eu vou fazer. Legiário Edmilson, o Timilsonzinho. Eric, equipe CQC de Paragominas. Valeu! Eu me quero pros devidos fins. E agora eu te quero só pra mim. Se quer saber, amo você. Só pra do Ciborgue, Marcila, aí Portela e o Rory. Eu vi que era você. Alô, Levi, bora, Tatabi. Eu já te amo. Felipão. Sem te conhecer. E mais? É que nos meus sonhos você é linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Consagrado! Moral do sucesso! Pátio do 40! Está ali com a gente! Alô, Suelens! Bora, Júlio Soares! Bora, Thiago Navarro! Eu vi que era você! A Mandinha de Bichuna tá ali! Eu senti conhecer! E aí, então? É que nos meus sonhos você é linda! Letícia, e é mais linda ainda. O Artuzinho no meio da galera. Vidas, eu vou te amar nas outras vidas. Que... Andrezinho, Felipe, Rafinha na carreta, Luxuosa Prime. Tio do Santos. Casinha, alô, Gleidson. De conchinha, abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Aqui de Belém, Lucas da Joga Bonito, alô Lucas, Leudan, Yuri do Verde, Neto Braga, Laiane. A evolução. Bora curtir um sertanejo pra você se ligar. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o petiço. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o petiço. Eu virei bem, eu virei bem. Eu tive cachorro no osso que não fez o velho ficar orgulhoso. Eu virei bem, o amor era uma loura. Ela fez uma vez, adorou, e agora viciou. A roxa! E não quer mais fazer amor. Bola, Ilso Bala, Primo Gordo, Rogério Show e a família Brichon, Zé Maria Nunes, presidente do Solidariedade de Mãe do Rio, Zé Maria. Eu era amiga dela, agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela, eu era amiga dela. Eu ela, bota pra descer, vai. Sucesso de chá de avião e Solange Almeida. Grande parceiro Chororó de Irituia, obrigado, viu? Curto Super Fuga ali também. E a galera tá morto. Eu me dei bem, eu tive cachorro no osso, que não fez o velho ficar orgulhoso. Eu me dei bem, uma mulher e um amor. Ela fez uma vez amor, e agora viciou. E não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu era amiga dela, agora eu era amiga dela. E não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu era amiga dela, agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela, eu era amiga dela, eu era amiga dela, agora eu era. Márcio! Do Habita Brasil, obrigado, Márcio! Cleibson da empresa! Lenoy Telecomunicações! Alô, Dila, alô, Adriano, Vicente! Desse jeito, e eu tô viajando vendo você rebolar. Os cara tudo pira nesse seu corpo perfeito. Lua rocha, você sobe e desce sem parar. E você chega na balada cheia de má intenção, de vestido curto, chamando atenção. Consegue tudo que quer com esse seu jeito de olhar. E quando rebola, ai, ai, ai, isso não vai prestar. O DJ Linguiça, alô Linguiça, abra o mix, Paulinho Pirateiro, a galera tá boa. E quem curtir a Cristiano Araújo, coloca a mãozinha no alto aí, ó. Só pra vocês, vai. E temos pra hoje é saudade. Quem tá apaixonado, coloca a mãozinha em cima. Vai procurar. E curte. Um pretexto, um motivo pra voltar. Foi ontem, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Pinoc 504 pra falar. Oh, oh, oh. Eu te espero, te espero. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, coração. E daqui a pouquinho na casa da cerveja. E os apaixonados. Bora cultivar. Já é tarde, tá frio. É noite, eu sozinho. Minhas mãos estão com. Chororô. Alô, Levi, Tata, Filipão. E a gente fica junto. Tiago Lima, ali, ó. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Essa não pode faltar. Já levou um chifre ouvindo essa música? Coloca a mãozinha no alto já. Agora canta, canta, canta. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Passe o design, Marcos Beltrão, o meu parceiro DJ Juninho consagrado, sempre com a gente também. Valeu. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. DJ Neilson, ao lado de toda a galera. A Xtreme, Digital. Bora, Thiago Garcia. Está aqui ao lado. Valeu! Joga a mãozinha pra cima. Patrick da Unity. Emoção. DJ André do Fluminense. DJ Juninho Consagrado. DJ José Zidane. Alqui Silva. Rafael, DJ Milk do Cibó. Rodrigo. Obrigado, viu? Vai. Também quem tá com a gente é a família dos terroristas. A Nike ali. A evolução chegou e o nosso show só começou. Seguidores no chifrinho, tá todo mundo.